assunto a ser colocado aqui hoje é comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Na verdade, essa comunicação não violenta quer dizer CNV. Essa CNV, ela surgiu de uma forma tal que, através das redes sociais, algumas pessoas começaram a se reunir através das redes sociais para que houvesse, digamos assim, de comum acordo a todos eles, no momento de dar uma notícia, que não seja ela de forma tão violenta como existe hoje nos nossos, digamos assim, nos nossos veículos de comunicação. Isso aqui já foi falado outras vezes aqui, né? Já foi falado sobre a questão das notícias, digamos assim, na televisão, na rádio, nos jornais, que são verdadeiros filmes de terror, que eles colocam as pessoas em tal modo que ficam com medo, principalmente porque agora, tempos atrás, aconteceu aí um temporal meio violento e tal, que realmente foi uma coisa que eu acho que em Flores da Cunha se aconteceu há muitos e muitos anos atrás, porque eu não me lembro. Então parece que depois daquilo lá, as pessoas, principalmente os meios de comunicação, os veículos de comunicação, parece que eles se interessam mais ainda hoje de dizer assim que amanhã ou essa semana vai ter chuvas, trovoadas, com relâmpagos, com granizos, enfim, eles constroem aí uma... Eles constroem e fazem e mentalizam uma situação bastante catastrófica perante nós. E as pessoas que têm medo, ou que já aconteceu, que aconteceu na casa deles, ou, digamos, nas colônias deles e tal, ficam com medo, ficam receosos e tal. E, no fim, essas coisas acontecem lá na Argentina, lá no Paraguai, no Uruguai, ou na divisa do Brasil, lá onde só tem campo e não tem nem cidade, e não prejudicou ninguém. Então, que eles tivessem um pouquinho mais de cuidado no momento dessa comunicação. Mas nós não temos voz, de forma alguma, para chegar para um jornal do almoço, para um jornal da RBS, ou um jornal nacional, e dizer que eles estão errados, de forma alguma. Nós não estamos aqui julgando, nós estamos aqui apenas comentando a maneira com que eles dão as notícias. Mas existe, então, esse artigo aqui, ele chama de Papo Cabeça, é do Walter Graciano Júnior, ele é pedagogo, e ele trabalha em centros espíritas de São Paulo, né? Ele dá palestras. Ele coloca aqui, assim, até o título, Comunicação Não Violenta, o caminho para uma vida melhor. Então aqui ele começa, vou ter que ler porque é muito importante a introdução aqui. Um dos grandes desafios da humanidade na atualidade é, sem sombra de dúvida, a comunicação. O que se observa diariamente em todos os segmentos da sociedade é uma violência sem precedentes. É uma violência sem precedentes através dos meios de comunicação. Apesar de termos consciência de que uma comunicação clara e empática proporciona conexão real entre as pessoas, abrindo espaço para o diálogo e a negociação sobre caminhos mais sustentáveis de se relacionar, não estamos colocando em prática. Quer dizer, essa conexão que tem como principal, digamos, atributo, que é uma notícia clara e empática, a empatia, a simpatia. Não são mais comuns as posições e os mal entendidos que as mensagens claras e as interpretações precisas. Quer dizer, é muito mais comum a tal de fake news. Fake news, o que é? É uma nova notícia falsa, notícia mentira, notícia mentirosa. mentirosa notícia. Quer dizer, nós estamos passando por um momento bastante sério nessa questão aí. Existem nos Estados Unidos alguns jornais e algumas redes de TV que têm alguns repórteres e alguns jornalistas que se deram o trabalho. Esses dias eu estava escutando na Globo News, que é um dos jornais mais sérios que penso eu que seja. Que eles, para dar uma notícia ruim, eles têm um cuidado extremo, eles não são contundentes no momento. Então eles falaram assim, que tem vários jornalistas lá, que de comum acordo eles resolveram contar a quantidade de divergências, a quantidade de divergências, de contradições e de mentiras que o presidente daquele país lá falou. E passava de 2.000, gente, desde que ele entrou. A quantidade de divergências nas afirmações dele, a quantidade de mentiras e de contradições que ele passou através das redes sociais. Que ele é um fanático da rede social. Ele só larga as notícias pela rede social. Então, se um país daqueles de primeiro mundo, que é a economia, apesar do presidente que eles têm, apesar de tudo isso, eles são uma primeira economia do mundo. E eles estão bem, muito bem, obrigado. Certo, tudo bem. Se fizessem isso aqui no Brasil, vocês imaginam quantas mentiras teria que se contar através, digamos assim, dos políticos? Quantas mentiras existiriam? São notícias falsas. Então, a mentira, por si só, é uma notícia, é uma comunicação violenta. Porque fere, digamos assim, o nosso âmago. Fere a nossa clareza de pensar. Fere a nossa dignidade, gente. E nós, sabendo que é mentira, nós temos que aceitar. Que é falso. É falso. A gente liga lá um jornal, Jornal do Almoço, digamos lá. A primeira notícia é: morreram tantas pessoas no acidente, e fazem questão de mostrar aquilo que aconteceu em tal acidente, sem tirar nada da telinha. Quanto mais contundente, quanto mais assim explícita ou explícito seja o acidente, melhor é, porque é mídia, chama a notícia, chama gente para escutar. Será que eles não poderiam, digamos assim, fazer de uma forma diferente? Então, isso é uma questão social, digamos assim, ter uma comunicação entre nós e os veículos de comunicação, entre eles e nós. Mas tem o lado que é a comunicação entre nós. Como é que nós costumamos dar uma notícia para um amigo nosso? Como é que nós costumamos dar, digamos assim, um aviso ou uma observação para um amigo nosso, ou para o nosso irmão, para a nossa mulher, para o nosso marido, de uma notícia não muito boa? Nós sabemos usar as palavras? Nós sabemos, talvez, sermos mansos no momento do relato dessa notícia não muito boa para aquela pessoa que a gente vai passar? Será que nós sabemos realmente sermos empáticos, usar de empatia, usar de, digamos assim, de sensibilidade, de segurança no momento que tu está falando, para que não contunda muito mais ainda o problema da tal notícia, que às vezes notícia é ruim, ela chega rápido, né? Então, aqui tem mais uma observação da CNV, que é a comunicação não violenta. A CNV é uma ótima ferramenta para ser aplicada no âmbito familiar, bem como em todos os segmentos da sociedade em que haja encontros, por exemplo aqui, resolução de conflitos, mediação, conciliação e conversação. Vejam bem, aonde existem encontros de resolução de conflitos, reparação de danos, mediação, conciliação e conversação. Ora, vocês já pensaram numa reunião em família, a maneira das pessoas falarem uma com as outras? E às vezes quando tem primos, primas, tios, tias. De que jeito às vezes nós temos que dar uma notícia, ou a gente faz algum comentário, a gente já está julgando antes de saber o próprio caso em si. Já estamos julgando. Hoje de manhã eu tive a oportunidade, de, no meu trabalho, ter uma pessoa lá, é muito amigo nosso, e ele estava falando de um cara. Eu não vou falar o nome de ninguém, é claro, porque isso aí é antiético, né? Mas falando de uma pessoa e jogando nessa pessoa, porque o fulano de tal disse que essa pessoa é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Até que cheguei num ponto em que eu disse, escuta aqui, digo, tu tem certeza que tudo isso que ela falou da tal pessoa é realmente verdade? Ah, não, mas ele me falou que é. Tá, mas existe uma comprovação? Existe alguém que realmente viu ele fazer isso? Existe alguma coisa que diga realmente que essa pessoa é tão má e é tão, digamos assim, defeituosa assim? Porque metido com drogas, metido com arma, metido com isso, metido com aquilo, com aquilo, com aquilo. Jesus Cristo, eu conheço o cara, eu nunca vi ele dessa forma. Será que eu estou tão enganado assim? Eu? Porque eu observo as pessoas. Eu sinto nas pessoas quando, olha, eu sinto nas pessoas quando existe tanta negatividade. Aí eu disse para o cara, digo, olha, pesquisa direito, procura, digamos assim, outras fontes de informação, porque eu acho que não é tudo isso que tu está falando, não. Eu acho que não. Bom, defeitos todos nós temos. Quem de nós não tem defeitos? Mas tudo isso que tu falou agora aqui, enumerou lá, 7, 8... O cara, mais um pouco, o cara é pior que um bandido. Então, eu avisei o cara, digo, não, olha, aí ele ficou meio assim, né? Eu digo, pega e pesquisa, ver se realmente é verdade sobre essa pessoa aí. Porque hoje a gente pode destruir através de uma comunicação violenta e agressora, a gente pode destruir uma pessoa no âmbito de uma sociedade. Tu pode simplesmente pegar e largar uma mentira, uma fake news, ali no Face, que chama, né, na rede social. Tu tá destruindo uma pessoa, meu Deus, porque todo mundo vai compartilhar. As pessoas estão sendo responsáveis por isso aí, de falar tanta besteira, mas tanta besteira nisso aí. É muita besteira que falam, gente. A gente tem que filtrar. Nós somos obrigados a filtrar, somos obrigados a analisar, questionar, gente. Vamos questionar se é verdade ou se é mentira. Vamos ver, vamos usar de nossa cabeça, de nossa consciência, do nosso cérebro, para que isso não aconteça com nós, de ser levado pela primeira notícia. Parece que a gente tem um prazer mórbido de saber que o fulano de tal foi pego fazendo isso, isso, isso, isso, aquilo. Parece que nos agrada porque nos retira de baixo e coloca acima dele. E é isso que acontece. É o nosso orgulho. Nos coloca nos tira de baixo, e sendo ele aquilo lá que taxaram ele, que descreveram ele, eu vou me colocar acima dele. É o nosso prazer mórbido. É o nosso prazer mórbido de fazer com que as outras pessoas se sintam mal. Será que já pensamos nisso? Então vamos ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de consciência, e vamos procurar a maneira certa de, às vezes, quando é necessário, contar algum caso verdadeiro. Vamos falar com palavras, digamos assim, civilizadas. Vamos falar com palavras amenas, que não contundam, que não firam as pessoas. Não vamos usar palavrões, não vamos usar palavras de baixo calão, para contar tal história que talvez seja uma história ruim de alguém. E se nós tivermos que fazer realmente a verdade, não falemos nada. A melhor coisa é não falar. Ficar quieto. É ficar quieto. Porque notícia ruim é horrível, gente. Eu não gosto de dar. Eu detesto fazer isso. Mas tem gente, tem pessoas que parecem que se sentem extremamente satisfeitas, extremamente opulentas, né? Se sentem acima de todos, para dar uma notícia ruim. E ainda a notícia é pior do que a notícia verdadeira. Ela já vai aumentar um ponto a mais daquilo que é verdadeiro. Então aqui, ó, o que a gente trouxe hoje aqui é essa tal de comunicação não violenta. Vamos ter cuidado de falar com as pessoas. Vamos ter cuidado no momento de diálogo com as outras pessoas. Vamos nos lembrar que temos um Deus Todo-Poderoso que enxerga tudo isso. Mas ele não vai apontar o dedo contra nós. Porque isso nós estamos fazendo o quê? Estamos semeando. E nós vamos colher, gente. Certo? Muito obrigado.